Panorama Agrícola para 28 de maio de 2013, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Terça-feira de lua cheia, 28 de maio, no ar para você o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Márcio Peixe, o ditado de hoje é: a primeira qualidade da comunicação é a clareza. Você confere no Panorama Agrícola desta terça-feira: Aqua Negócios, novos experimentos em Penha, litoral norte do estado. E no Professor da Terra, o destaque é rotação de culturas. Uma dica que pode mudar o seu dia. Por que começar uma refeição com um bom prato de salada? Porque verduras são ricas em fibras e reduzem a absorção de carboidratos e gorduras. Assim, acabam diminuindo o valor energético consumido. A dica é do Ministério da Saúde. É hora das notícias. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento publicou portaria reconhecendo a equivalência do Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal do Governo do Estado de Santa Catarina, executado pela SIDASC. Com esse reconhecimento, Santa Catarina adere oficialmente ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal, dentro do SUASA, que padroniza e harmoniza procedimentos de inspeção de produtos de origem animal para garantir a inocuidade e a segurança alimentar, permitindo assim a venda dos produtos catarinenses em todo o Brasil. Na prática, os estabelecimentos de Santa Catarina que produzem produtos de origem animal, carne, leite e derivados, e que forem inspecionados e aprovados pela SIDASC, com vistas ao SISB SUASA, vão poder comercializar seus produtos em todo o país. Hoje, a SIDASC tem 800 agroindústrias catarinenses cadastradas na inspeção estadual. E a meta é, em 2 anos, credenciar 200 com o selo do SISB SUASA. A FETRAF Sul participou de uma audiência com a CONAB para tratar da pauta de reivindicações da agricultura familiar. O encontro tratou da importância da Companhia Nacional de Abastecimento na comercialização dos produtos agrícolas e da necessidade de novos armazéns no país. A CONAB possui apenas 87 armazéns próprios e a maioria deles funciona há mais de 50 anos no Brasil. Um dos pontos da pauta foi a construção de novas estruturas regionais de abastecimento e a parceria da CONAB com cooperativas de produção. No plano safra deste ano, o governo deve autorizar crédito no valor de R$5 milhões para que as cooperativas possam construir armazéns. Esta linha de crédito deve ter juro de 3% ao ano, carência de 3 anos e prazo de pagamento de 15 anos. Aqua Negócios. Cultive informação técnica e precisa e acompanhe o negócio da aquicultura em Santa Catarina. É a EPAGRE com você até debaixo d'água. O CEDAP, Centro de Desenvolvimento em Aquicultura e Pesca da EPAGRE, está realizando novos experimentos em Penha, litoral norte do estado, como explica o gerente do CEDAP, Fabiano Miller Silva. O objetivo da pesquisa é a viabilidade do cultivo tanto da garopa como do robalo, principalmente o robalo flecha, em tanques, rede e no mar. Mas tem também alguns trabalhos com o cultivo do robalo em tanques de camarão marinho, né? Aproveitando essas áreas que estão desativadas aí da carcinicultura. O trabalho que a gente está desenvolvendo lá em parceria com a Univale em Penha, ele se restringe principalmente em tanques e rede. E nós fizemos já um experimento iniciando com alevinos de robalo flecha em torno daí de 1 a 3 gramas. E nessa primeira pesquisa, a gente observou que alevinos com esse tamanho pequeno não conseguem uma boa sobrevivência e nem um crescimento direto no ambiente marinho, né, com salinidade aí de 35, 33, né, 0,5%. Então, isso já não, foi um resultado interessante que já nos remete a fazer um sistema de cultivo no mar para tanque-rede com peixes a partir de 20 gramas. Então, esse resultado negativo, mas é um resultado que nos direcionou uma nova pesquisa, partindo com peixes já com um tamanho de pelo menos 20 gramas. Então, esse novo experimento a gente já instalou lá em Penha. A gente está testando três densidades, né? São densidades de 10 peixes por metro cúbico, 20 peixes e 40 peixes. Peixes, então, a partir de 20 gramas. Com média de 20 gramas, né? Então, é baseado até em resultados que a própria Europa tem, né? Com o robalo europeu, né? Que já fazem esse cultivo, principalmente com peixes a partir de 20 gramas, o cultivo da engorda, né? Então, a pesquisa indicou que a partir de alevinos não é viável. A partir do alevino pequeno, né, com esse até 3 gramas, né, não se mostra interessante pela grande perda de, para grande mortalidade, né, uma sobrevivência muito baixa, chegou a uma sobrevivência de menos de 10%. Isso praticamente inviabiliza economicamente essa atividade partindo desse tamanho de peixe, né. Por outro lado, a gente tem robalos colocados há 2 anos já no mar, né. Peixe já com peso aí chegando a 400 gramas, 500 gramas, né? Alguns até despontando com 700 gramas. Então o peixe cresce. Então é isso que a gente busca saber. E o quanto ele cresce no período de 2 anos, a gente quer agora aferir com esses cultivos, com esse peixe a partir de 20 gramas e ver qual é a densidade ideal para que ele atinja esse peso comercial que para o cultivo. Né, não se vai atingir peso de robalo com tamanho acima de 1 quilo para cultivo comercial. Visto que na Europa, lá, tanto Espanha como no Mediterrâneo, os cultivos do robalo europeu são peixes de 500 gramas a comercialização. Então, nem que a gente tenha, porque a gente tem até um trabalho dentro do nosso grupo de pesquisa de peixe marinho. Buscando colocar, disponibilizar ao consumidor final robalos de 400, 500 gramas e fazer esse estudo de mercado. É porque é economicamente viável um peixe aí de 1 quilo, 2 quilos, como a gente costuma consumir o peixe de pesca, né, pelo extrativismo, a gente não vai conseguir viabilizar isso em cultivo. Então o trabalho vem sendo desenvolvido em várias frentes, né, tanto na reprodução desse robalo, tanto no cultivo, como também na comercialização. Você ouviu então a entrevista com Fabiano Miller Silva, da EPAGRE-SEDAP, sobre pesquisas realizadas no município de Penha. Fique agora com o Professor da Terra. Amigo agricultor, a rotação de cultura é uma estratégia muito eficiente para dificultar o ataque de pragas e doenças em qualquer tipo de plantação. Essa prática consiste em rotacionar diferentes espécies e famílias de plantas em uma área de cultivo. Por exemplo, em um canteiro que você plantou alface e o ciclo dela já acabou, da próxima vez plante tomate e a alface transplante em outro canteiro. Assim você terá enormes benefícios. Outra prática interessante é a consorciação de plantas companheiras de diferentes espécies, onde teremos diferentes portes de planta e profundidade de raízes, ou seja, elas vão consumir nutrientes que estão em diferentes profundidades, e as plantas menores que foram recém-transplantadas aproveitam a sombra de plantas maiores. Com isso, é possível também confundir as pragas que vão dar de cara com plantas que elas talvez não apreciem, misturadas com suas preferidas. Assim, o ataque é dificultado. Vamos raciocinar um pouco. Nada no mundo é sozinho completamente. Todos os seres são dependentes de outros para viver. Essa é a complexidade que torna a natureza perfeita. Não seria seria mais fácil, portanto, imitar essa perfeição para nos dar bem? Amigo agricultor, procure em seus cultivos misturar espécies diferentes no mesmo espaço da lavoura. Experimente também introduzir espécies ornamentais com bonitas flores, assim você chama insetos polinizadores e mesmo algumas espécies aromáticas e que são repelentes naturais de insetos e micro-organismos maléficos. Exemplos destas plantas: capim citronela, cravo de defunto, manjericão, capim santo, caatinga de mulata, alecrim e hortelã. Sua lavoura, amigo agricultor, além de ficar mais bonita, funcionará mais parecida com um verdadeiro ecossistema. Pense nisso. Evaldo Roberto, da EPAG de Bom Retiro, para o Panorama Agrícola. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.